O romantismo da Praia de Aratuba dá uma fome. Valky Rango, lá tem de tudo. E sua especialidade são os frutos do mar. Faça o seu rango em Quirango, na ilha de Itaparica, em Aratuba. Agora com 50% de desconto. Café América moído na hora é de confiança. Você sempre vê o que está comprando. Café América, o seu café. Da Metsasola é assim, tudo com 50% de desconto. Sabe por quê? Porque a Metsasola tem fabricação própria e pronta entrega. Metsasola, sapatos do número 33 até 42. Aguarde breve Metsasola no RCA Vilas Shopping, Vilas do Atlântico. Metsasola, Mark Center, Loja 3 e Itaigara. Brasil, comemorando seus 50 anos, convida seus associados e clientes Cheque Ouro para participar da festa, dia 30, às 23 horas, com animação das bandas Beijo e Banda Extra, na sua sede social, na Avenida Orlando Gomes. Estamos convidando você para conhecer o que existe de novidade na noite de Salvador. O nome deste show é Carinhoso. Uma casa noturna com 200 mesas, dois andares e um atendimento de primeira classe. Venha conhecer o Carinhoso. Aberto de quinta a sábado com Aguinaldo Santana e sua banda, tocando do bolero à lambada para você dançar. Carinhoso, a mais nova casa de eventos em Salvador. Avenida Otávio Mangabeira, Pituba, em frente ao Jardim dos Namorados. Fone 248-9576. Agora de sexta a domingo, para o Itapuã é só festa. Galo Bar e Restaurante. Cozinha à la carte com música ao vivo e uma boa lambada. Galo Bar e Restaurante. Não cobramos qualquer artístico nem taxa de serviço. Galo Bar e Restaurante. A festa do farol de Itapuã. As lojas Os Gonçalves anunciam para o mês de abril grande promoção de aniversário. Tudo mais barato. Comprando à vista você tem 40% de desconto. Pagando em duas vezes 20% de desconto. Em três vezes 10% de desconto. Cartão de crédito 10% de desconto. Lojas Os Gonçalves, as casas que a Bahia conhece. Segunda-feira, na FM 104, tem... Troca, troca, troque tudo que você quiser o dia inteiro, aqui na FM 104. Pois é, Dilson, você tem alguma coisa pra trocar também aí? Eu não ia trocar, eu ia tocar. Mas o amigo... Pegou você arranhando e irritando. Eu ia primeiro soltar a música, mas aí com troca-troca fiquei trocou entusiasmado, tudo. Troquei tudo. Tá bom, Edilson. Grande abraço, você tava na praia? Tô todo bronzeado. Eu tava, né? Nas praias da vida. Aí por aqui o Edilson, até 8 da noite, fazendo a festa na FM 104. Primeiro lugar de verdade, na sua preferência e no seu coração. Tô voltando amanhã, 10 da manhã, Edilson, com o show das praias. Só? Só. Que folga é essa, garotinho? Grande abraço. Fala, garotinho. Tchau, tchau. Pra você. Tchau, tchau. É o seguinte, rapaziada, com esse sol gostoso, com esse clima maravilhoso, depois dessas músicas alucinantes, faltam dois para as três. Beto já foi embora? E eu tô chegando agora, fico até as 8 da noite. Espero contar com a sua companhia, com a sua amizade, com a sua audiência. Sabe por quê? Vou fazer uma pausa assim pro relax, né? Tocar músicas assim, mais relaxantes, para que dê tempo você se recompor. Curar aquela cervejinha de manhã, se preparar, porque a noite é longa, você sabe disso. O final de semana é muito gostoso e ao invés de tocar uma música muito agitada, a gente vai tocar uma música mais suave para você relaxar, se recompor e a partir das 21h, seja o que Deus quiser. 1 para as 3 aqui na Rádio 104. FM Alegria. ZYC 312, Rádio Tarde FM, 103,9 MHz, Salvador, Bahia. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Sorria, você está na FM 104 da Bahia. Primeiro lugar de verdade no seu coração. Boa tarde, paixão. É isso aí. Boa tarde para você nas barracas da Orla. Boa tarde para você nos bares da vida, boa tarde para você em casa, boa tarde para você no carro, você no hotel, você na rodoviária, você no terminal, Nova Esperança, para você no aeroporto, para você no ferry boat, para você na ilha. Alô, Guga, curtindo tudo que tem direito, né, garotinha? Te espero às 21h. Guga tá lá, né, tomando aquele bronze. É isso aí. A partir de agora até às 8, juntinhos, com um clima bem gostoso. E essa daqui, a primeira que eu vou tocar, que é esta. É especial pra galera ali do Vereda, em Brotas. Alô, Paulinho, boa tarde. Toda a galera ligada na FM 104. Chitãozinho, Chororó e Fábio Júnior. De volta ao começo, em homenagem a alguém, você sabe quem. Boa tarde, galera. Todo caminho tem de volta. Pra lutar quando já cansou. O quarto é frio e a cama ainda queima. Só de lembrar quem nela se deitou. Minha história é essa. Esse é o problema. A ferro e fogo, amor, marca deixou. Toda saída tem a sua porta. O que se faz aqui se vê depois. Quatro.